Com vocês novamente, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música? Vamos sim, de Pedro Luiz Saraiva para a nossa audição. Caros amigos, ele diz aqui, sinto do programa Jardim Coreto, a música e a saudade, gostaria de saber o nome de um samba compu para homenagear São Paulo entre os anos 54 e 55, que toca nas vinhetas de chamada do programa. Ficarei muito grato pela informação. Esta vinheta foi criada pelo Júnior, o nosso diretor técnico, ele que colocou esta composição do Davi Nasser, cantada pelo Francisco Alves, em arranjo belíssimo do Silvio Maria, que vamos reproduzir para o senhor Pedro Luiz Saraiva e também para a dona Dirce Silvestre Saraiva, ambos em nossa sintonia. Aqui está ele, Chico Alves. Do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu lá em Jaú. Arranjo do Silvio Mazuca, samba maravilhoso, enaltecendo a nossa Pauliceia desvairada, para a dona Dirce Vespre Saraiva e também para o senhor Pedro Luiz Saraiva. São Paulo, coração do Brasil. Simonete, talentoso e saudoso. Simonete, que só usava meias vermelhas. Simonete, que morreu na Itália, do Dorival Caymmi, saudade da Bahia. Tudo isto para o casal dona Dirce Silvestre Saraiva e senhor Pedro Luiz Saraiva. Roberto Luna, com Hector Linha Feta, na regência. Roberto Luna cantando do saudoso maestro Portinho, Folha Solta. Um dia o senhor apontou o farol das estrelas para uma terra bonita, feliz e selvagem, onde homens de estranha coragem toavam seus cantos de guerra, onde a noite dormia nos rios e o silêncio morava na terra. Nessa noite feliz e sereno o senhor descansou, porque na terra bendita, generosa semente brotou, e é o chão que serviu de berço às bandeiras, São Paulo chamou. São Paulo, estrela do céu, de minha pátria, revelaste ao bandeirante audacioso o segredo do Brasil maravilhoso. São Paulo, das lutas de liberdade, nos campos ou na cidade, na capital, no sertão. São Paulo, braço rijo, pulso forte, defendeste até a morte a nossa Constituição. São Paulo, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, povo simples, mas viril. São Paulo, teu coração está batendo ao mundo inteiro dizendo: São Paulo é o coração do Brasil. Pulso forte, defendeste até a morte a nossa Constituição. São Paulo, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, povo simples, mas viril. São Paulo, teu coração está batendo ao mundo inteiro dizendo: São Paulo é o coração do Brasil. Folhas soltas que outrora tiveram a cor da esperança. Folhas soltas que o tempo secou numa tarde de outono. Folhas soltas que o vento arrancou, hoje vivem rolando no chão. Folhas soltas são lágrimas tristes que alguém já chorou. Folhas soltas que foram molduras das mais lindas flores. Folhas soltas serviram de sombra a tantos amores. Amarelas pisadas partidas, hoje vivem rolando no chão. Representam saudades que o tempo arrancou uma a uma do meu coração. Folhas soltas que outrora tiveram a cor da esperança. Folhas soltas que o tempo secou numa tarde de outono. Folhas soltas que o vento arrancou, hoje vivem rolando no chão. Folhas soltas são lágrimas tristes que alguém já chorou. Folhas soltas que foram molduras das mais lindas flores. Folhas soltas serviram de sombra a tantos amores. Amarelas pisadas partidas, hoje vivem rolando no chão. Representam saudades que o tempo arrancou uma a uma do meu coração. Se alguém, a voz de alguém por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Com gravações autênticas e originais, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pedida de todos os domingos de manhã. Vamos atender agora ele que é funcionário aposentado da nossa descasa, ele que é uma das pessoas mais representativas daquela agência de automóveis, é ele, o benquiste querido senhor Benedito Garcia. O Garcia realmente é uma das pessoas que sabe e manter as amizades conseguidas. Para ele, o senhor Benedito Garcia, da descasa Jorge Veveiga, cantando do sambista Wilson Batista, Lenço no Pescoço. E ainda, nós temos em nossa passarela imaginária o Roberto Paiva em arranjo muito bonito do Borba. Roberto Paiva, do Noel Rosa, para ele o Benedito Garcia da Descasa, uma das pessoas mais queridas e uma pessoa que sabe manter as suas amizades. Do Noel Rosa, Roberto Paiva, Rapaz Folgado. De lado, tá manco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Meu chapéu de lado, tá manco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio,